A ministra Maria do Rosário já está aqui no estúdio, pronta para conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país, neste programa que é multimídia. Estamos no rádio e na televisão. Ministra, quem já está na linha é Luiz Augusto Golo, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Bom dia, Golo. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministra Maria do Rosário. Eu gostaria de abrir essa entrevista um assunto importante aqui no Rio de Janeiro. A Defensoria Pública da União acompanha a ameaça de demolição do Centro Cultural Indígena Aldeia Maracanã, prevista nas obras do estádio para a Copa do Mundo, como caso de ameaça aos direitos humanos das etnias que ocupam o antigo Museu do Índio aqui no Rio. A sua secretaria, ministra, tem posição sobre essa questão? Olha, Luiz, nós fizemos uma... Eu fiz, inclusive, encontrei no Rio de Janeiro essa semana com várias etnias, tucanos e pataxós, que na abertura da sétima Mostra de Cinema e Direitos Humanos, que ocorre aí no Centro Cultural da Caixa Federal, nós tivemos a oportunidade de conversar sobre esse tema. Nós estamos à disposição, diz respeito muito mais a como o Estado e o município estão desenvolvendo, mas nós nos preocupamos muito com a preservação cultural das etnias indígenas, são patrimônio também para o Brasil. De forma que, intermediando, buscando soluções, até porque me parece, pelo que me foi relatado, que o espaço ali ele se encontra também bastante precário. Apesar de ser um espaço tradicional da comunidade indígena, uma referência para comunidades indígenas de todo o Brasil, ele se encontra numa situação de precariedade muito grande. Então eu fico pensando, se nós não podemos aproveitar essa maravilhosa possibilidade com as obras que estão em torno do Maracanã, as obras da Copa, para renovarmos em possibilidade algum espaço para que as etnias indígenas tenham, num dos corações mais importantes do Brasil, Rio de Janeiro, o contato com a sua própria cultura. Estamos à disposição para mediações, ainda que as decisões não sejam tomadas no âmbito da República, do governo federal. Obrigada a Luiz Augusto Golo, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro.